Hey, Healing is something that's good. Conferiu mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Conferimos The Soul System, It's Gonna Be a Lovely Day. Maroon 5, Animals. Marvin Gaye, Sexual Healing. Elef, Sol. Kigo Fatory, Julia Michaels. Carry Me. Rihanna, Pon the Replay.

próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te dar um beijo. Sem pensar, calado. A próxima vez que a gente se beijar, eu vou querer o mundo. Próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te dar um beijo. Sem pensar, calado. A próxima vez que a gente se beijar, eu vou querer o mundo. Com você. Próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te abraçar, vou chorar, vou morrer só pra...